ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto. Edição para domingo, dia 8 de maio de 2016. Eu sou o Carlos Bonaparte e comigo já cá está a animadora radiofónica do costume, isto é, a Adriana Pequeno. Olá, Adriana, boa tarde. Olá, Carlos, gostei dessa animadora radiofónica. Bem. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso programa de domingo, o nosso domingo habitual, quer dizer, era para dizer programa habitual, mas disse domingo habitual, pronto, também é habitual, estamos ao domingo, é verdade. Portanto, não passa de ser habitual um dia bonito, domingo é sempre dia bonito, dia de passeio, de estar com a família, quem gosta de estar com a família, com os amigos. E nós aqui estamos para vocês, com todo o nosso carinho, nosso amor, nosso gosto pela música e pela rádio, e vos fazer companhia nestas horas do programa. Portanto, é isso, certo? Certo. E hoje temos uma missão muito especial. Porquê, Adriana? Bem, hoje temos uma emissão especial porque temos uma entrevista. Com uma médica, a doutora Patrícia Vilaim, médica de São Paulo, onde vamos debater, ou melhor, onde falamos sobre uma doença rara, raríssima por acaso, de sua sigla FOP, de seu nome fibrodisplasia ossificante progressiva. E é para divulgar, quanto mais melhor, divulgarmos esta doença. Para que as pessoas sejam elas familiares, portadores, ou mesmo médicos, ou enfermeiros, ou professores, auxiliares, não fiquem no desconhecimento de que esta doença existe. E quanto mais divulgarmos, melhor, e nós estamos a dar o nosso contributo para que isso aconteça. Olha, acabei de inventar um slogan. Quem quiser aproveita a ideia. Agora, mas a propósito do teu quanto mais melhor, acabei agora de inventar algo que eu acho que visualmente até poderia ser conciso e forte. Bom, não serve para a FOP, mas poderia, por exemplo, servir para doenças contagiosas, por exemplo. Algo do estilo. Há que divulgar. Quanto mais, melhor. Imagina, aparecia no ecrã, ao tempo que se dizia quanto mais, melhor, aparecia, por exemplo, o preservativo. Porque quanto menos, melhor. E aí já aparecia uma pessoa, por exemplo, com um catéter, por exemplo, com tipo, a ideia de estar a receber algum soro, percebes? Podia ser assim uma ideia. Pronto, quanto mais melhor, porque quanto menos melhor. Pronto, olha, foi uma ideia que me ocorreu agora. Podem utilizar isto à vontade, é uma ideia Creative Commons, eu nem sequer peço os lucros, portanto. Bom, mas antes da entrevista, temos, ou melhor, nós não vamos, não vai ser assim o tempo todo, nós vamos começar já a nossa viagem pelas três primeiras músicas e depois vamos às três segundas músicas, mas aí já só depois da entrevista. Portanto, Adriana, vamos lá às três primeiras músicas. Sim, Onde é que vamos hoje? hoje vamos até à Suécia, pois ainda não tinha dito que vamos a um país bastante bonito, lá À terra do Zaba. à Terra dos Abas, exatamente. E vamos então às nossas três primeiras músicas, começando em sueco. Vamos lá ver como é que isto corre. Há de correr bem. E espero que gostem da nossa seleção de músicas. Portanto, vamos ouvir o Skent com Var Arvin 1. Esta música. Santinha. Sim. Que pertence ao álbum Tiger Drottningen. Que é o. Estás a ver? Agora perdi-me. Não, não me perdi. Eu sei onde é que eu estou. É o 11º. Ai, agora tinha me esquecido. Estás em Trelleborgs. É o Trelleborgs é na Suécia. Pronto, está bem. É o 11º álbum do estúdio desta banda de rock alternativo sueca. Foi feito em 2014. Esta música é o segundo single do álbum. E este grupo é um grupo musical criado em Eskilstuna, no ano de 1990, e tinha. Eskilstuna. Sim. É isso. Disseste melhor do que eu. E tinha o nome inicialmente Jones and Gifted. E depois mudaram para Alfsinglar. E depois é que mudaram para Kent. Depois do sucesso com o álbum Weapon and Ammunition em 2003, o grupo atingiu a marca, portanto, de 1,5 milhão de álbuns vendidos e é popularmente descrita como a maior banda de rock escandinava, excluindo as bandas de língua inglesa. Apesar de versões em inglês dos álbuns Isola e Anesta Eu, são praticamente desconhecidos fora da região, desistindo posteriormente de novas tentativas no mercado internacional. Portanto, eles só são conhecidos na Suécia. O que é bom, nós estamos aqui a dar conhecimento aos nossos ouvintes de uma banda que já não é nova, mas internacionalmente pode ser um começo. De segunda música, vamos ter Robin com Fembot. Fembot é uma canção deste artista que foi tirada deste artista, não, desta artista, desculpem, que foi retirada do seu quinto álbum, chamado Body Talk Parte 1, de 2010. E este álbum é a primeira parte de uma série de Body Talks, que consiste em três mini álbuns. Foi inspirado pela experiência pessoal de Robin, de quando entrou nos seus 30 anos. Olha, aos 30 anos, às experiências, que tu que o diga, né? Entraste agora nos 30. Ah? Ah, pensei que era a conta das experiências. Estava a ver. Pois, entraste agora nos 30, portanto. E também a contemplar crianças. Com a música, ela argumenta contra a noção de que os seres humanos e robôs são separados, explicando que a tecnologia tornou-se mais orgânica. Fembot é uma canção com uma impressão de R&B. E dispõe de Robin um rap com vários duplos sentidos nos versos, ao proclamar que Fembot também tem sentimentos no refrão. É uma cantora, ela é uma cantora pop, uma cantora e compositora pop sueca, e tornou-se conhecida no final dos anos 90 pelos seus hits Show Me Love e Do You Know What It Takes, do seu primeiro álbum, Robin Is Here, de 97. Em janeiro de 2009, Robin venceu o Grammy sueco de melhor apresentação ao vivo de 2008. E dela não tenho mais nada a dizer. Tens mais alguma coisa? Vai, bumbum, vai, bumbum, vai! Vai, bumbum, vai! Força, dá-lhe! Não, não era o bombom, era mesmo sobre a Robin. Não te Ah! lembras da música Show Me Love? Não. Eu penso que é aquela You Ah, Don't Show aquela Me dance Love. music. Tan, Sim, eu penso que é tan, essa. tan, tan, tan, tan, tan. Como é que se chama a artista? Agora fugiu o meu nome. Show Me Love. Eu penso que é Artista. aquela You Got Me Show Me Love. Na, na, na, na, Artista. na, na, na. Robin. Ah, é ela, é. Ah, pronto, ok. E já cantei. E tem um dos temas de sucesso também. Que vergonha. Pôr-me a cantar, não há direito. O que é que tu me fazes? Por último, nesta parte, vamos nada ouvir... que tu não gostasses. Sim, está bem. Por último, nesta parte, vamos ouvir isto, os... Desculpem ouvir-te estar a interromper, mas é que eu sei que ela gosta de cantar. Por isso é que eu disse, nada que tu não gostes, porque eu sei que ela gosta de cantar. Exatamente. Não estejam a pensar com duplo sentido, que aqui não há duplos sentidos. Há sentido único. Adoro cantar, é verdade. Desde que ninguém me ouça. Porque eu canto muito desafinado. Já sei. Desculpem lá os vossos ouvidos. Não, foi um momento giro, foi um momento giro. E então, como eu ia dizer, a última música. E muito famosos, claro. Os Roxette, não podiam faltar, com It Just Happens. Esta música pertence ao 10º álbum de estúdio chamado Good Karma, deste grupo pop rock, este duo. Este álbum ainda vai sair em junho de 2016, ou seja, ainda não saiu, mas este primeiro single já foi lançado a 8 de abril deste ano. Por isso é que eu o pus aqui. O Per Gessle disse sobre este álbum que para ele, eles queriam combinar o clássico dos Roxette, som clássico, com uma produção moderna e um pouco imprevisível, para criar uma paisagem sonora onde ambos reconhecessem o seu som, mas também pudessem encontrar algo novo. O álbum tem uma borboleta na capa que sugere um X, o que representa 10 em números romanos. Portanto, o 10º álbum ter X. A dupla tinha programado, portanto, para apoiar este álbum, a etapa final do tour Roxette 30th Anniversary, começando agora em junho, mas essa foi cancelada devido a preocupações com a saúde da Mary Fredrickson. Portanto, o médico aconselhou-a que era melhor ela já não partir em turnê. Para ela, já a saúde dela já era bastante frágil. Para seguir, então, eles decidiram cancelar essa turnê. Nada que impeça dos Roxette continuarem com o seu sucesso que tiveram durante estes 30 anos, não é? E de lançar álbuns. Não lhes impede. O nome Roxette foi escolhido a partir de uma canção homónima de 1974, da banda britânica Dr. Feel Good, que é uma das bandas favoritas de Per Gessle. Isto foi só uma curiosidade. E pronto, não tenho mais nada a dizer dos Roxette, já disse tanto sobre os Roxette, já se conhece tanto, foi só um bocadinho daquilo que ainda não se conhecia. A banda, pronto, sabes que é muito bonito ver, apesar de tudo, é muito bonito ver ela, portanto, a cantar. A voz está muito diferente. Pelo menos parece-me. Sim. Talvez também pela idade. Reparemos que o último álbum que eles lançaram antes deste foi em 2012, não foi? Se não estou em erro. Sim, penso que sim. E aí não havia uma diferença tão grande na voz. Mas reparemos que ela agora tem um problema de saúde que fez com que a saúde dela, não é? Quer dizer, ela tem quantos anos? 50 e quê? Ah, não sei. Mas é por aí, 50 e qualquer coisa, mas não sei ao certo. Pronto, a voz dela também já não poderia ser muito mais fresca do que aquilo que é agora. Mas sim, mas por todos os efeitos, nota-se que já não há aquela elasticidade na voz que ela tinha. Isso já se notava um bocadinho no outro álbum, mas nota-se muito mais então agora. Mas continua a cantar bem. Sim. porque nota-se também que não há ali autotune, é ela. E uma coisa que eu admiro muito nesta banda é a interajuda de todos os colegas com ela. Quando ela, por causa do tal problema, portanto, de saúde, em que ela, a parte da leitura musical e mesmo da memória, lhe falha, há ali uma interajuda entre todos que não a deixam cair quando está a cantar ao vivo, portanto, ela não fica ali sem rede, por assim dizer, o que antes ela... podiam às vezes ficar sem rede, faziam ali alguma coisa, ou dava uma guitarrada, ou o coro entrava e assim. Agora há uma interajuda muito grande para que ninguém dê por essa falha, por exemplo. Ou há um chamamento do público cantar, como aconteceu naquele vídeo que eu te mostrei ao vivo, em que todos se calaram quando ela ia entrar no refrão, cantaram e ela depois entrou com o refrão, e foi assim um momento de... ela estava emocionada, porque foi assim um choque, mas isso foi porque o Pedro pediu ao público para o fazer, com um gesto, sem ela contar. E então é bonito ver a união que eles têm à volta dela. Não a deixaram, tipo, ok, ficou doente, vamos acabar com o grupo, não voltamos mais. Não, eles quiseram voltar, quiseram mostrar que estão ali presentes, que estão unidos à volta. Acho isso muito bonito, essa união que eles têm. Sabes o que é que eu te digo? Sim. São suecos. Ou melhor, são nórdicos. Isso diz muito. Uhum. Bom, vamos à música? Bora. Já regressamos, ouvintes, então. Até já. Até já. Sure. Fembots have feelings too. You split my heart in two. Now what you gonna do? Somos Antena Web. slide and close your eyes and watch the passion play. Don't underestimate, your heart can never wait. Love will always find a way. E já que estamos ouvintes, depois deste momento musical, agora temos então a entrevista, não é, Adriana? Sim, temos a entrevista com a doutora Patrícia de Lai. Certo. Fibrodisplasia ossificante progressiva é uma doença rara, bastante rara. Para terem uma ideia, em 212 milhões de pessoas, que corresponde essencialmente à totalidade do povo brasileiro, da população brasileira, há apenas identificados 79 casos desta doença, que é de essencialmente uma para 2 milhões de pessoas. Isto mostra o quão rara é esta doença. Conversamos com a Patrícia de Lai, que é uma pessoa muito entrosada neste assunto, ou seja, tem muito conhecimento, tem muita matéria e tem também muito para nos dizer. Não é só ela, a Adriana também. Nós já voltamos. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro espaço de entrevista do 3 em Ponto aqui na Rádio Antena Web. Para nós é de tarde, mas para a entrevistada, bem, também é ideia, mas já é final de tarde, princípio de noite. É do Brasil, chama-se Patrícia de Lai e é alguém que está muito ligado a uma doença que tem como sigla FOP e que é uma das doenças que eu consideraria mais cruéis. Não faz de ninguém incapaz na sua intelectualidade, mas limita de forma extrema fisicamente. O FOP é uma doença que vai progredindo com o tempo. E pudera eu ter guardado este nome enorme na minha mente e teria agora dito a totalidade da sigla, mas o meu cérebro não guarda palavras com tantos caracteres. E está comigo a Adriana Pequeno, e também então a Patrícia, a quem desde já aproveito para saudar. Olá, Patrícia. Para a Patrícia, então, boa tarde. Boa tarde. Fibro. E a partir daqui a minha mente só colocou asteriscos porque fiquei em branco. Eu sei que é óssea progressiva, não é? Falta a primeira palavra. Falta muitas palavras. fibrodisplasia ossificante progressiva. Exato. E o que é esta doença, ao certo? A fibrodisplasia ossificante progressiva, ou simplesmente FOP, como vamos chamá-la daqui para frente, é uma doença genética, ou seja, nasce a pessoa, está escrito na pessoa, nos genes da pessoa que ela terá, que acarreta a formação de ossos no interior dos músculos, tendões e ligamentos de uma forma progressiva, num padrão temporal e espacial bem definidos, e que tem também na sua composição a má formação dos dedos grandes dos pés. Mas basicamente o que ela acarreta é essa formação de ossos a mais no corpo. Exato. Tudo o que devia ser massa muscular, tudo, enfim, não 100%, mas quase. Depende também depois do grau da evolução, não é? Mas muito do que devia ser massa muscular é o osso, de forma que o corpo acaba por ficar quase como, não diria propriamente como uma estátua, mas é uma prisão autêntica. Uhum. E quem é a Patrícia? Eu sei que tem um papel importante, alguns numa organização, certo? Sim. Eu sou presidente da Associação Brasileira de FOP e faço parte do Conselho Internacional de Presidentes da Associação Internacional de FOP, que é a IFOPA. Quantas pessoas no Brasil é que há, mais ou menos, do que se tenha conhecimento, é que há diagnosticadas com esta doença? Ela é rara, mas para todos os efeitos? A FOP ela afeta uma pessoa a cada 2 milhões. E hoje, aqui no Brasil, eu tenho conhecimento de 79 pacientes. Mas é importante dizer que a gente sabe que existem mais pacientes. E é tudo uma questão de tornar a FOP conhecida. E quanto mais conhecida, mais pacientes vão aparecendo. É claro que ela continua sendo uma doença rara, mas a difusão das informações é muito importante para que a gente encontre as pessoas que ainda estão perdidas por aí sem diagnóstico. Exato. Pois, por isso é que eu deixei aqui esta observação de quantos casos diagnosticados têm conhecimento, porque, bem, a doença não escolhe propriamente em quem vai calhar, não é? Portanto, acredito que em regiões mais rurais do Brasil, por exemplo, se alguém tem esta doença, até em termos de cuidados de saúde, são muito mais reduzidos, e a própria cultura faz com que a pessoa acabe por não ter propriamente conhecimento destas organizações, no caso da organização do Brasil, que de onde podem obter de alguma forma alguma ajuda, nem que seja uma ajuda psicológica, porque não sendo tão isolados, não é? Carlos, na verdade, por ser uma doença tão rara, muitas vezes nem os médicos reconhecem. E isso acaba não só acarretando o diagnóstico, muitas vezes errado, porque o diagnóstico pode ser confundido com outras doenças, inclusive com cânceres ósseos, como tratamentos errados e até a piora do paciente. Porque o paciente com FOP existem muitas coisas que um médico não deve fazer nesse paciente sob pena de piora do quadro dele. Exato. Esta doença, já há pouco falamos, portanto, da prisão que esta doença é. Mas para que os ouvintes tenham uma noção, digo eu algumas coisas, e porque tenho conhecimento de uma pessoa, convivo com ela quase todos os dias, que tem esta doença, e nem é preciso dizer-me, porque nunca tive... não foi a coragem, foi. Não era necessário abordar esse assunto assim tão de frente. Mas, por exemplo, para quem hoje tem esta ideia de fazer, por exemplo, a higiene pessoal, não sei se é em todos os casos, mas acredito que na maioria deles, seja, até nisso estejam dependentes de alguém para que essa higiene possa ser feita corretamente. Quer dizer, porque os braços simplesmente não mexem, ou mexem muito pouco, não há elasticidade, não é, do próprio corpo, para comermos sozinhos. Isso é uma tarefa, dependendo do grau, mas praticamente muitas vezes é impossível, não é? Mas eu deixo que a Patrícia acrescente mais alguma coisa que ache relevante sobre até onde pode chegar a prisão desta doença. Olha, a FOP ela pode afetar diferentemente dos pacientes todos. Alguns têm uma FOP mais branda, vamos dizer assim, outros uma FOP mais intensa. A quantidade de ossos a ser formada, ela vai depender não só da evolução natural da doença, ou seja, de como a doença vai se manifestar no corpo dessa pessoa ao longo da vida, mas também se essa pessoa vai sofrer quedas, ou injeções, ou cirurgias. Tudo isso porque todos esses procedimentos acarretam a formação de ainda mais ossos. Então, para te dar um exemplo, Carlos, eu tenho uma paciente no Brasil que ela sofreu 7 cirurgias. Este corpo está absolutamente aprisionado em ossos. Talvez pior do que estaria se a doença tivesse evoluído por si só, sem cirurgias, mas a gente sabe que ele vai ficar muito mais afetado se essa pessoa sofrer cirurgias, quedas, injeções. E aí entra um momento em que o profissional de saúde pode ser ainda maléfico ao paciente em vez de ser benéfico. E existem pessoas que têm FOP e caminham e têm muito poucos ossos a mais. Então isso é variável de pessoa para pessoa. Respondi a sua pergunta? Sim, sim. Mas eu pergunto, de um modo geral, qual é que é, ou seja, em pessoas, por exemplo, entre os 25 e os 40, uma faixa etária que creio que é suficientemente alargada, dada a raridade da doença. Em pessoas entre os 20 e 25 até os 40 anos, por exemplo, o que é mais ou menos normal? Falamos de uma doença genética, portanto, que nasce antes, não é uma doença de que tenha a ver com a idade, é uma doença genética. Qual é que é a condição do paciente nesta norma? De um modo geral, os pacientes eles vão progredindo, a ossificação ela vem de cima para baixo no corpo e por fim ela pega a mandíbula, pega a boca. Então eu diria para você que por volta dos 20 anos, muitos dos pacientes estão aprisionados nos leitos ou numa cadeira de rodas, na posição sentada ou em pé, sem poder se locomover, sem poder mexer os membros. E muitos deles já com dificuldade, inclusive, para se alimentar, porque a boca também ossifica. Então, de um modo geral, e antigamente nós dizíamos muito isso, que por volta dos 20 anos muitos pacientes estavam restritos à cama. Exato. Nem eu tinha essa noção. Para ser sincero. Mas já se sabe o que é que faz, que gene, o que é que despoleta esta criação desenfreada e completamente desajustada de ossos no corpo? Olha, o gene que causa FOP, ele nesse momento, esse mês, no dia 23, fez 10 anos da sua descoberta. Então é um gene chamado ACVR1. Esse gene ele possui uma mutação, é uma coisinha, um defeitinho muito pequenininho que acontece de forma no momento da formação do bebê, é um acidente, vamos dizer assim. Hoje o que mais se descobre, o que está sendo mais interessante sobre a FOP é que nós estamos descobrindo aos poucos como esse gene funciona no organismo humano. Então não só esse gene mutado, né, tanto quanto como ele funciona na normalidade, como ele funciona quando ele sofre a mutação. E essa mutação ela pode acarretar uma série de coisas, mas o principal é essa formação óssea desenfreada, em linhas gerais. Exato. E há alguma situação já prevista ou já em laboratório que tenha, pelo menos em vista, parar a progressão da doença? Sim, existem vários estudos em andamento no mundo todo. O principal que a gente conhece é da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mas existe no mundo todo, na Itália, na França, e as propostas de tratamento, quanto mais se entende os mecanismos pelos quais esse gene age no corpo da gente, as propostas de tratamento estão aumentando muito. Uma cura ainda é difícil, porque isso envolveria uma correção do gene, mas tratamentos vamos ter muitas opções, espero que em breve. Há alguns casos, eu tenho conhecimento interessante de um caso, e esperemos que assim continue, não da progressão, mas sim da regressão, nem que seja numa percentagem muito pequena da doença. Não, isso a gente não tem conhecimento. Ainda se está estudando muito sobre a história natural da FOP para saber como ela evolui, como ela progride, mas não existe nenhum relato, até onde eu conheço e onde eu já tenha ouvido, de regressão da doença de forma espontânea. Com medicamentos será possível, mas ainda é um futuro. Regressão, eu faço aqui uma correção. Regressão quero dizer que a doença, por exemplo, vamos imaginar que há uma, por exemplo, uma a pessoa, por exemplo, que tem uma, bate, por exemplo, com o braço na porta durante o transporte, por exemplo, bate com o braço na porta ou cai. E o corpo não reage criando mais ossos, ou seja, eu peço desculpa pela, não era regressão, era paragem. Sim, olha, a coisa é assim, muitas vezes a pessoa sofre traumatismos e acontece de não se formar osso, mas a regra, o que acontece na maior parte das vezes, é uma formação explosiva de novos ossos. Existe a própria FOP, ela tem momentos durante a sua evolução na qual ela está quieta, na qual ela simplesmente não se manifesta, você não tem novos surtos e depois ela volta a acontecer. Então, isso existe. Existem momentos de latência da doença onde ela não existe a formação de novos ossos, mas existem outros momentos em que há explosiva formação de osso. E quando existem traumas, pode acontecer de não se formar osso, mas a maioria forma. Exato. Como é que se pode mudar, ou seja, a tecnologia vai acompanhando, apesar de eu saber que pronto, fisicamente é o que é, não é? Mas a tecnologia vai evoluindo de forma que estas pessoas com um grau mais carregado, mais evoluído da doença, possam ter uma vida o mais normal possível. Ou ainda não há grande, porque esta é uma doença rara, não é? Ou não há grande avanço tecnológico neste sentido? Carlos, existem, em termos de adaptações e de uma vida melhor, a tecnologia está ajudando muito, porque você tem novas cadeiras de roda computadorizadas, de forma que a pessoa possa se movimentar pela casa. Existem muitas adaptações possíveis para o paciente com FOP. E eu acho que a melhor coisa que a tecnologia pode fazer para quem tem FOP hoje é a difusão de informação. Isso é muito, muito importante, e nós estávamos há uma semana num encontro em Livorno, na Itália, sobre FOP, e nós comentamos que Portugal precisa dessa difusão. Nós temos conhecimento de pouquíssimos pacientes aí, e a gente com certeza tem mais pessoas precisando dessa ajuda. Então eu acho que é não só na adaptação do dia a dia, mas na difusão de informações para o encontro de mais pacientes. Eu acho que a tecnologia contribui muito, muito. Bom, sendo de um para 2 milhões, aqui só seríamos 5. Olha, eu acho que podemos encontrar mais. Vamos ver, esse número, na pois, verdade, eu também acho, cara, que sim. Este número é apenas um. Este é apenas um dado estatístico, não é? Mas realmente, se fosse assim, só seríamos 5. E faço aqui um parênteses: da forma como isto está e como está a imigração, passaremos para 4, não demora muito. Mas pronto. Aqui em Portugal eu realmente não tenho encontrado muitas informações sobre esta doença, mas porque a Antena Web é uma rádio que se escuta por todo o mundo, eu convido e fico-lhe realmente muito grato se o fizer, que deixe algum, porque enfim, se a pessoa nos ouve ou tem como nos ouvir ou tem alguém que o ajude a ouvir-nos, e portanto, se o ajuda para este aspecto, poderá ajudá-lo para o outro. Alguma página de internet, algum fórum, alguma coisa em que a pessoa se possa informar mais e até conversar, porque não, com outras vítimas desta doença, de forma a, por um lado, a não se sentir tão isolado, por outro, a ter um comportamento mais ajustado à sua condição. Com certeza. E nós temos a página da FOP Brasil, FOP Brasil, tudo junto, .org.br, que é a Associação Brasileira de FOP. Nós temos a página da IFOPA, que é a International FOP Association. E eu posso deixar o meu e-mail pessoal caso alguém queira entrar em contato, que é o patriciadelay@hotmail.com. Eu tenho muito prazer em esclarecer todas as dúvidas, tenho muito prazer em conversar com colegas, com pacientes. Cada uma dessas pessoas que a gente encontra e salva do isolamento é uma estrela mais no céu. Para a gente é muito bom isso, e eu acho que a Adriana sabe bem o que é isso. É acabar com uma vida de isolamento, porque quando se é raro, se é sozinho, e essas pessoas não estão sozinhas. Adriana, deixo-te tempo para, não sei se há alguma pergunta que queiras colocar. Eu estou caladinha. Sim, eu fiquei calada até agora. Mas sim, eu sei que geralmente quando acontecem os surtos, ou os flare-ups, por assim dizer, que os pacientes costumam tomar, portanto, anti-inflamatório ou até mesmo cortisona, corticoides. Coisas que eu já tomei cortisona numa altura, durante um período de tempo. Ainda nem sequer sabia que tinha esta doença, ainda não era diagnosticada na altura, e pronto, eu tenho a FOP desde os 16, a altura que foi diagnosticada, e também já cheguei a tomar anti-inflamatórios. Neste momento eu não tomo nenhum medicamento desses. Quando tenho dores, e geralmente são musculares, eu uso, portanto, toalhas quentes, portanto, vou ao quente para relaxar o músculo ao máximo, porque eu faço fisioterapia, em que eu sou o ponto ativo, não há o passivo, eu faço os movimentos ativamente, apesar de serem muito poucos, mas tenho algum movimento, e também faço osteopatia, que me ajuda também. Não, o que me tem acontecido e o que o Carlos referiu de regressão, tem-me acontecido comigo, que é as calcificações estão a partir, eu sinto que elas partem, mas não regressa nada e ganho movimento nessa zona e massa muscular saudável. Portanto, comigo algo se passa. Eu penso que não, tenho a FOP, mas numa, não tão a FOP como as outras pessoas têm, é um pouco diferente, porque em todos os relatos que eu ouvi até hoje, são todos de pessoas que foram diagnosticadas em crianças. Primeiros surtos apareceram com 2 anos, 18 meses, 3 anos, e eu até aos 16 vivia uma vida completamente normal, a jogar futebol, a cair, a rachar a cabeça, rachei um braço, fiz uma ruptura de ligamentos, tudo correu bem, tudo sarou bem, até mesmo à nascença. Partiram-me uma clavícula e sarou completamente bem, não tive problema algum, portanto, até aos 16. E a partir daí é que apareceu a primeira no pescoço, que também foi erradamente diagnosticada. Portanto, não sei se será possível haver outras variantes da FOP, sem ser a que até hoje está, os médicos pensam em existir só aquela. Adriana, nesse momento está sendo conduzido um estudo muito grande na comunidade internacional de FOP, que é para saber como a FOP se comporta, os diversos espectros que você tem da mesma doença, as variações que você tem da mesma doença, e existem várias. Então não me surpreende você me dizer que realmente está tendo alguma regressão. Eu nunca vi, mas é possível sim existirem casos em que você tem a retomada de alguns movimentos e uma regressão de ossificações. Então, isso tudo está sendo estudado nesse momento, para que no futuro a gente possa saber se uma droga, um remédio para FOP está funcionando efetivamente ou se a doença tinha esse comportamento. Então, é possível sim existirem variantes da FOP, ou seja, pessoas que manifestem de uma forma um pouco diferente daquilo que é o esperado. Como eu falei anteriormente para o Carlos, eu já vi um paciente que caminhava, inclusive foi numa apresentação, foi muito interessante, que nós vimos um paciente, ele vinha do final do corredor até a frente da câmera e ele falava, o meu nome é... aí ele dizia o nome dele e falava, e eu tenho FOP. E em seguida ele mostrava o mesmo corredor e uma paciente completamente imóvel vindo do fundo do corredor falando, o meu nome é... e dizia o nome e eu tenho FOP. Então isso mostrava o quanto esse gene alterado pode se expressar de forma diferentes em diferentes pessoas. Porque eu tive, portanto, o diagnóstico que foi com pontos de interrogação, portanto nem sequer um diagnóstico certeiro. E houve outra, eu aí comecei a tomar um medicamento que, segundo a médica que me assistia na altura, que era uma médica fisiatra, disse que estavam a testá-lo na Itália contra a FOP, e eu experimentei-o na altura. Depois acabei por fazer o desmame dele, porque já não era necessário, e descobri nessa mesma altura que o meu próprio corpo fabricava cálcio, portanto eu tinha mais do dobro do cálcio que uma pessoa normal tinha, e aí foi-me proibido todos os alimentos que contêm cálcio. Até hoje esses alimentos eu não os como, portanto mudei a minha alimentação em termos do cálcio, portanto eu não sei se isso teve alguma influência ou não. Na verdade, e não se orienta, e inclusive nós contraindicamos uma dieta pobre em cálcio para o paciente com FOP, porque o paciente com FOP, justamente por ter mais ossos do que o normal, e precisa de alimentos que possam prover esses ossos, para que esses ossos não se tornem porosos e ele não sofra fraturas, muitas vezes espontâneas. Mas eu volto a dizer, eu acho, Adriana, que como existem diferenças de manifestação, talvez essa dieta tenha sido boa para você. Ela não é um consenso para os pacientes com FOP. Aliás, eu gostaria só de fazer aqui esta pergunta. Há pouco, quando falamos... pronto, a Adriana já se auto deu a conhecer nesta sua circunstância. Eu confesso que quando estive a investigar e vi falar sobre formação de ossos, fiquei um pouco confuso, porque no caso daquilo que eu conheço da Adriana, que é a pessoa então que, pronto, é esta doença, o que eu sempre ouvi falar foi em calcificações. E aquilo que lhe pergunto, Patrícia, é... o que nasce sempre, ou por norma, é massa óssea, ou pode haver algum outro tipo de massa, neste caso de calcificação, que nasça ao invés do osso e no lugar do que devia ser massa muscular sã? Não, na verdade, eu muitas vezes acho que o nome calcificação não seria adequado, porque calcificação você imagina aquele tecido se transformando numa massa óssea. E na verdade o que acontece na FOP é uma coisa um pouquinho diferente. O corpo destrói a massa muscular e no lugar onde havia aquele músculo ocorre a formação de um osso. Um osso como é um fêmur, como é qualquer outro osso do corpo, com medula óssea, tudo certinho. Se você tirar uma radiografia, ele é um osso como os outros ossos do corpo. Então, na verdade, não é aquela impressão que se tinha do homem de pedra, o homem que se transformou em pedra. São ossos que se criam, ossos a mais que vão se criando no corpo e vão atravessando as articulações e, por isso, tornando os movimentos impossíveis. Mas eu diria que é uma ossificação no local mais do que uma calcificação, que poderia dar a ideia de uma mineralização do músculo. Ou seja, o músculo, tendões e ligamentos deixam de existir, não estão envoltos em osso e eles estão no meio, mas sim deixam de, portanto, aquele tecido não existe, só existe o osso. Exato, o tecido muscular no local onde está se formando o osso, ele morre, dando origem a um osso no lugar. Aí você tem toda a formação de um novo osso. A FOP é uma doença que é interessante dizer, não existe nenhuma doença que se tem notícia de que um tecido se transforma em outro. E na FOP sim, você tem a morte do tecido e a formação do osso. Não propriamente a transformação, mas a morte de um tecido para que se nasça outro no lugar. Eu acho que vamos descobrir que a Adriana tem outra doença. Porque... Pois, mais uma vez eu contrario essa ideia, porque na minha perna direita, portanto no quadricipto, eu tinha calcificado e a calcificação ainda não partiu toda, pronto, mas partiu alguma e eu tenho massa muscular na perna, saudável. Não, Adriana... Mas vai ser mantida a massa muscular, existem músculos que ficam. Isso que eu estou te contando, que eu estou explicando do osso que se forma, isso não quer dizer que você vai perder todo o músculo e vai transformar tudo em osso, vai nascer um osso no lugar e vai ficar só o osso, não é isso. É que uma parte da massa muscular é substituída por ossos. E talvez isso não esteja muito claro porque nós não estamos vendo a radiografia. Isso na radiografia é mais claro. Claro, você vai ver o osso e você vai ver a massa muscular em volta. Agora, o que realmente é estranho é a regressão dos ossos que você está me contando. Isso realmente é diferente do que a gente costuma ver. Ainda bem. Adriana, como são os dedos dos seus pés? É assim, e também houve uma mudança. Eles eram de uma forma... e agora já está um pé totalmente normal. Os próprios dedos já estão normais. Mas como? eu sou muito esquisita, eu sei. Eu acho que o Carlos tem razão. Eu é assim, eu quando vou aos médicos, os médicos nunca acertam à primeira comigo. Então, às vezes eu já tive 10 médicos à minha volta e nenhum deles dizia uma coisa com a outra. Portanto, não sabiam. Mas sim, os meus dedos, por aquelas fotografias que eu vejo da FOP, eram parecidos, mas não iguais. E agora está um pé totalmente normal. Mas evoluiu desta forma ou você fez alguma coisa? Não, foi com a ajuda da fisioterapia que eles, ou ir partindo calcificações, ou no pescoço, ou nas costas, ou na lombar. Eles foram, portanto, eu tinha um encurtamento, portanto, no quadrante lombar esquerdo, ainda tenho algum, mas eu nesse pé andava em píncaras de pé. E agora já consigo pôr o calcanhar no chão. Isso é interessante. Não, mas Adriana, isso é muito interessante, porque uma das coisas que os profissionais têm como consenso no manejo da FOP é que a fisioterapia é contraindicada, justamente por forçar articulações e talvez formar mais ossos. Então, eu acho que a gente tem muito que estudar com essas diferenças de pessoa para pessoa, e com certeza estudar com o seu caso, que não está sendo seguindo talvez um padrão que a maioria segue com a FOP. E isso é muito bom. Sim, eu já faço há muitos anos fisioterapia. Eu agora, neste momento, a fisioterapia que faço, os exercícios são de alongamento em pé. E faço alongamento em tudo mesmo, desde o pescoço, costas, anca, e os braços. E ao alongar num sítio, sinto alongar noutro, porque é de género mexer o pescoço, dói-me no joelho. Se me dói no joelho, depois dói-me no pé. É assim. E depois as dores são dores musculares, porque acabam por me passar, depois de pôr a tal água quente para relaxar os músculos, de um dia para o outro, ao outro dia já estou muito melhor. Ainda há pouco tempo, sem querer num acidente, eu caí, bati só com a cabeça no chão, fiz um galo, mas foi uma boa queda, porque eu parti calcificações. Olha, eu sou esquisita mesmo. Existe ainda muito a ser aprendido, eu acho, justamente com essas diferenças, porque se você for pensar numa pessoa com FOP, você não pode forçar a musculatura. Você força a musculatura num exercício, num trauma, etc., você produz uma inflamação do osso, e aí você começa a formar do músculo, e aí você começaria a formar ossos. E no teu caso está acontecendo o contrário. E é alguma coisa que nós precisamos verificar, com certeza. Eu acho que isso também terá a ver com uma coisa. Eu acho que talvez há uma coisa que eu sempre... Porque eu também, daquilo que eu li sobre esta doença, eu também vi essa indicação. E a primeira coisa que me ocorreu foi... Certo, mas nós ensinarmos o músculo, ensinarmos o corpo a esquecer-se de que aquela massa muscular é importante... Então o corpo nunca vai dizer ao gene: não, não tires isto, porque isto é importante. E neste caso, o corpo, mais do que dizer isto é importante, mantém. O próprio corpo poderá estar a inibir o comportamento do gene, no sentido de: não, tu estás a ter uma atitude errada, porque eu quero me mexer e está a ser difícil, eu preciso de criar. É como, por exemplo, um atleta. Quando ele não é atleta, ele tem uma massa muscular. Mas quando ele é atleta, aquela massa muscular desenvolve-se, porque o corpo precisa de mais, então vai criar mais. Portanto, o sedentarismo tem um efeito inverso. Só que, claro, em graus relativamente inotáveis, ou seja, quer dizer, um atleta, nós notamos que ele tem uma resistência totalmente diferente. Mas o sedentário, bom, ele consegue andar, ele consegue comer, ele consegue levantar-se, portanto, pronto. Mas a massa muscular do sedentário é muito distinta da massa muscular de um atleta de alta competição, ou então, muito mais. E eu creio que essa fisioterapia contínua, ela pode ter começado por ter um efeito negativo, não sei se foi o caso ou não, mas depois a insistência nela fez com que o corpo começasse a perceber que, se aquela massa muscular desaparecesse, então aquela parte que agora se podia mover deixava de se poder mover. Ora, acredito que neste caso o próprio corpo tenha percebido que o gene estava a ter um comportamento anormal. E eu não sou médico, como é lógico, mas é a conclusão que eu tiro, e que acho que pode ser de um estudo muito interessante, porque as melhorias da Adriana, eu tenho acompanhado mais, eu tenho visto mais, quando esta fisioterapia se tornou, ou quando este contacto com o corpo, contacto externo com o corpo, ou seja, de outra pessoa, não apenas ela, acontece duas, às vezes três vezes por semana, fisioterapia, osteopatia, ou seja, o corpo nem tem como se esquecer de que tem que se mexer. E às vezes eu, por insistência minha, portanto, deitada, apetece-me mesmo, quando não tenho fisioterapia ou osteopatia, geralmente no verão, quando está todo de férias, de pôr um vídeo e estar a tentar fazer, por exemplo, uma aula de zumba, ou se, tento imitar os, portanto, os gestos que fazem, como eu até aos 16 fiz ginástica aeróbica, ainda me lembro de algumas coisas que fazia, então tento fazer, pronto, não o faço igual, mas tento ao menos mexer alguma coisa. Isso é que seria estranho, se conseguisse fazer normal, isso é que seria. É logo zumba, que é uma dança tão... É para suar mesmo. É um carregado de movimentos. É. Mas pronto, eu acho que esta é a última edição do 3 em Ponto com a Adriana, porque eu acho que ela segue já direto para o laboratório. Com certeza. Olha que não me importava. Sim. No secundário andei no laboratório, portanto... Pois, não, eu falo daqueles aqueles laboratórios onde se fazem os testes e as provas para, não é? Para tentar perceber o que é que tens, que de diferente. Eu continuo a achar que é isso. Acho que... Porque eu parto muito de um princípio que é ninguém melhor do que o próprio corpo para saber do que é que ele precisa. E então se nós criamos uma relação com o nosso próprio corpo, depois é tudo muito mais fácil. Às vezes até a estagnação, a pausa de doenças que são por norma degenerativas. Mas, enfim, eu não sei se a Patrícia tem algo mais a acrescentar, seja algo que nós não tínhamos aqui referido e que a Patrícia entenda ser importante. Não, eu acho que a gente passou, acho que a ideia principal do que é a FOP, desse reconhecimento, eu acho que é muito importante que as pessoas reconheçam, se tiverem um bebê que nasceu com os dedos grandes dos pés, parecidos com o Joanete, dos dois lados, para, por favor, prestar atenção, procurar um médico, lembrar da FOP, isso é muito importante, porque esse dedinho diferente está presente em 96% dos casos, e aí eu me ponho à disposição para qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, para esclarecer, para tirar dúvidas até de outras doenças, que às vezes as pessoas acham que é FOP, eu estou à disposição para isso. Mas acho que nós fizemos a nossa parte de fazer as pessoas conhecerem um pouquinho mais o que é a pessoa com FOP, o que pode ser, o que pode não ser, enfim, até esse nosso debate final, que eu concordo, que eu acho que o corpo ele tem as suas maneiras de reagir, para cada pessoa de uma forma, mas eu acho que nós atingimos o objetivo e isso é muito bom. Fibrodisplasia ossificante progressiva. Eu tinha de dizer isto. Patrícia, muito obrigado pelo tempo que nos dispensou, foi de veras um prazer tê-la connosco no nosso 3 em Ponto e esperamos que em breve tenha o conhecimento ou do que algum dos casos que acompanha apresentou sintomas muito similares ou então que alguém mais esteja numa situação idêntica à da Adriana. Idêntica no sentido de regressão. Será tão bom se isso acontecer, porque é muito cruel. É quase tão cruel como a parte mental... sentirmos-nos completamente aprisionados dentro de um corpo, não termos como dar um passo que seja físico, literalmente, por nossa conta. Claro que isto já falamos aqui que há graus diferentes, mas a verdade é que sendo uma doença progressiva a tendência não é de melhoras. De veras, Patrícia, muito obrigado por este por este tempo que nos dispensou. Eu é que agradeço. E deixo então tempo para a Adriana para que possa rematar esta nossa conversa. Muito gostas tu que eu remate. Ok. Não, eu não sei como remate. Ah, sei. Esquece. Então, pronto. Também agradeço à doutora Patrícia por ter aceito o meu convite e falar um pouquinho desta doença. É um prazer, Adriana. E pronto, ouvintes, nós terminamos esta nossa entrevista por hoje, neste programa de hoje, 3 em ponto. E não tenho mais nada a dizer, Carlos, passa a palavra. Pronto. Certo. Vamos ouvir uma musiquinha calma para o fecho desta edição, desta entrevista. Bom, a Patrícia e a Adriana não vão ouvir, pelo menos não agora, mas os ouvintes irão depois ouvir uma música chamada Love by Grace. É de Lara Fabian, do álbum Lara Fabian 2000, é faixa número 9, e escolhia só porque me deu, assim, na ideia, não porque tenha algo relacionado com o tema. Eu costumo fazer isso, mas é com entrevistados relacionados com música. Como eu não posso perguntar à Patrícia qual é que foi o último single que lançou, porque a área não é essa, vamos a uma música da minha preferência, pronto, e que acho que também serve para podermos relaxar um pouco. E se quisermos até pensar, refletir um pouco sobre sobre o tema que falamos hoje, nesta edição do nosso 3 em ponto. Edição, a Adriana não disse o dia, mas digo eu, de 8 de maio de 2016. A todos, uma ótima tarde. E já cá estamos ouvintes, depois deste momento musical, mais um momento musical, naquela minha cabeça. Musical até era Fabian, Love by Grace, mas não era propriamente aí que eu queria chegar. Era musical, era o que eu queria dizer, era entrevista. Mas enfim, estamos de volta, Adriana. Andas com a cabeça em cima do pescoço, acho eu, mas pronto. Pois, olha que eu já estive mais seguro disso, já. Confesso que agora não tenho esse assunto tão claro. Já tive mais. Bem, eu ainda não vi aqui a tua cabeça a rolar pelo chão, mas pronto. Não, pelo chão propriamente não rola, mas... Rola pelo ar. Sim, é mais por aí. Rola pelo ar. Mas pronto. Não, ouvimos aqui a Love by Grace da Lara Fabian. E agora temos então este. Portanto, temos então este. Uma segunda parte, portanto, da nossa viagem, não é? Sim. Portanto, à Suécia. Certo? Certo, certíssimo. Vamos então iniciar a nossa segunda volta pela Suécia. Vamos então iniciar com Ellie Killey, com Gunshot. Esta música pertence ao terceiro álbum, chamado I Never Learn, desta cantora indie sueca. O álbum foi lançado em 2014. Foi produzido por Bjorn Ytling, Lee e Greg Kirstob. Lykke Zachrisson nasceu em Ystad, na Escânia, na Suécia, em 1986. A sua vida está desde cedo ligada ao mundo e às artes, sendo filha de pais artistas, a mãe fotógrafa e o pai músico. Um pouco mais crescida, ela e os pais mudaram-se para Estocolmo e mais tarde, quando Lykke tinha 6 anos, a família foi morar para cá, para Portugal, onde viveram por 5 anos. A vida agitada dos pais fez-la... Sim. Fez-la passar então, agora, bastante tempo. Sim, desculpa interromper-te, só para te dizer a ti que irei ausentar-me alguns minutos do estúdio, coisa de 1 ou 2 minutos, e regresso já. Tu poderás seguir naturalmente com a emissão, mas qualquer coisa, já sabes, não me chateis. Okay. Não estou a ver. Então, como eu disse, eu estava a dizer, a vida agitada dos pais fez-la passar bastante tempo entre Lisboa e Marrocos. Também passou invernos no Nepal e na Índia, e aos 19 a cantora e a família mudaram-se para Nova York durante 3 meses. Isto é que é uma cantora bem viajada. Aos 21 regressou à Suécia, onde gravou o seu disco de estreia. Bastante viajada mesmo. Bem, de seguida, vamos então ouvir a Tove Lo com Habits. Habits é uma canção desta cantora sueca que está no seu primeiro EP, chamado Truth Serum, de 2013, e também no seu álbum de estreia Queen of Clouds, de 2014. A canção foi lançada em 2013, sendo o segundo single da cantora, e mais tarde relançada também em 2013 com o título Habits Stay High. A canção foi lançada nos Estados Unidos em 14 de abril de 2014 como o primeiro single de Truth Serum e de Queens of the Clouds. Musicalmente, Habits é uma canção pop que detalha as tentativas da protagonista para esquecer um relacionamento anterior através de bebidas e outros prazeres hedonistas. Esta é uma cantora, compositora e instrumentista sueca. Ela ficou mundialmente conhecida com este single após o lançamento do remix. feito pela dupla de produtores de hip-hop Hippie Sabotage. Toph também já escreveu canções para artistas como Girls Aloud, The Saturdays, Icona Pop e Cher Lloyd. Em 2015, ela co-escreveu a música Love Me Like You Do, tema do filme 50 Sombras Grey, minha nossa, interpretada por Ellie Goulding. Por último, vamos ouvir os afamados ABBA, não podiam faltar, claro, com a música Two for the Price of One. Esta música é do 8º e último álbum dos ABBA, The Visitors, lançado primeiro na Suécia em 81. As gravações começaram também em 81, indo até, portanto, vamos aqui recapitular. Foi lançada 30 de novembro de 81. As gravações começaram em março de 81, indo até novembro de 81. Esta música é a história de um homem que responde a um anúncio nas colunas pessoais, encontrando, portanto, a oferta de uma menina e sua mãe, embora não esteja claro se a mãe é uma acompanhante, nem se participa de um grupo de três. Usava foi um grupo sueco de música pop rock, integrado, portanto, cujos integrantes são Benny Andersson, Annie Fried, Frida Lyngstad, Björn Ulvaeus e Agneta Feldskog. Esteve ativo entre 72 e 82. O nome ABBA é um acrónimo formado pelas primeiras letras de cada membro: Agneta, Björn, Benny, Annie Fried. E aí forma ABBA. O quarteto formou-se em Estocolmo em 1972, mas só tiveram fama internacional depois de vencerem a edição de 74 do Festival Eurovisão da Canção. Desde então, os ABBA ganharam popularidade, empregando ritmos cativantes nas suas canções, com letras simples e um som único, caracterizado pela harmonia das vozes femininas e da técnica Wheel of Sound, efeito criado pelo produtor musical Phil Spector. Björn e Agneta casaram-se meses antes da formação do quarteto, enquanto Benny e Frida casaram-se apenas em 78. Os quatro lidaram com obrigações artísticas ao mesmo tempo que se ocupavam com as suas novas famílias. A ABBA foi o primeiro grupo pop europeu a fazer sucesso em países anglófonos, fora da Europa, principalmente Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Canadá, Brasil e em menor proporção nos Estados Unidos. No entanto, no auge da sua popularidade, os dois casamentos foram dissolvidos e essas mudanças refletiram-se na sua música, escrevendo letras mais profundas, com um estilo musical diferente. O grupo experimentou um declínio comercial que provocou a decisão do seu fim, de modo que em dezembro de 82 ocorreu a última aparição do quarteto. Atualmente os ABBA são considerados um dos grupos de maior sucesso do mundo. O grupo é um ícone no seu país. Assim como uma figura importante na expansão da Europop. A sua popularidade abriu portas para outros grupos do mesmo género, fato que culminou na entrada do grupo para o Rock and Roll Hall of Fame em 2010, apadrinhados pela banda Bee Gees. E pronto. e acabei usada. Tens alguma coisa a dizer? Já agora algumas coisinhas também muito interessantes. Sim, isso. Porque eu sou quase doutorado em abologia. Mais ou menos, pronto. Eu gosto muito do Zaba. Para mim é um grupo que, não sei, eu não sei explicar. Para mim, ainda hoje me causa sofrimento. A mim causa-me um certo sofrimento ouvir as músicas do Zaba. Porquê? Porque eu depois tenho, eu tento sempre ir para a frente. Então, quanto mais para a frente, mais perto do fim. Isso angustia-me. É engraçado. Dizer só que o grupo teve 50 propostas milionárias, uma delas rondava 1 milhão e 500 mil euros que a banda receberia para poder, para regressar aos palcos. Foram todas as propostas foram declinadas. O grupo não voltou. Explicaram que sabiam que efetivamente que o grupo não teria a mesma chama que tinha na década de 70 e 80. Não obstante, a Aneta Futskog e Annie Frida basicamente nunca quiseram mais saber dos ABBA. Inclusive, agora com o lançamento do musical Mamma Mia, quem esteve à frente deste projeto foram o Bjorn e o Benny. A Aneta e a Annie nunca compareceram a nenhuma edição, a nenhuma, claro, creio que foi no Reino Unido, não é? Onde foi mais exibido. Pronto, ou seja, no principal, elas foram convidadas e sempre se recusaram a comparecer. E pronto, dizer também que quando o álbum acabou de ser gravado, o The Visitors, as últimas faixas já só foram escritas por eles, os dois. Elas abandonaram as gravações quase no fim do álbum. Foram eles que acabaram de produzir o oitavo álbum, se não estou em erro, o oitavo álbum de estúdio dos ABBA. Eles sofreram muito também, porque eles não gostavam de atuar, eles gostavam de fazer videoclipes, eles gostavam de gravar músicas, sim, atuar, certo, mas o que eles gostavam mesmo era de estar em estúdio. E era muito difícil, porque eles recebiam centenas de convites para espetáculos. Davam os seus espetáculos, mas eles não gostavam, e isso era comum a todos. Eles não gostavam de estar sempre a tocar a mesma música. Cansava-lhes de tocar sempre a mesma música, cansava-lhes de cantar sempre a mesma música. A certa altura já não tinha emoção. Acho que era a Aneta que dizia que era muito difícil, porque já não tinha emoção. Perdia a emoção da letra. E então, basicamente, claro que eles tinham de atuar, as pessoas queriam vê-los, mas era realmente muito difícil. E eles sofreram muito com isso. Sim, porque há muitas bandas que o facto de nos concertos os fãs quererem sempre aquela música específica, as bandas começam quase a odiar aquela música porque já não aguentam mais ouvi-la. Então têm outras músicas para apresentar, mas o público, eu quero esta, sempre a mesma, o grupo chega a um ponto que já odeia aquela música, já não suporta ouvir. Então torna-se um bocadinho. E a questão também é outra, que é, repara, eles tinham portanto, eles lançavam uma média de um álbum por ano. Ainda fizeram ou seja, há um álbum, que é o terceiro, se não estou em erro, que se chama The Album, que é de 1975. Porquê? Porque nesse mesmo ano fizeram um filme, portanto, eram ABBA The Film, e depois ABBA The Album. Então vê, eles eram realmente muito ativos. Eles, para cantarem sempre as mesmas músicas, tinham de abdicar de fazer novas. porque não teriam tempo, não é? Iriam estar em concerto. E então o que eles fizeram foi exatamente isto. Eles reduziram ao máximo os concertos que puderam. E como tal, pronto. Foi realmente algo que, enfim, que também marcou a banda. Talvez, se o sucesso tivesse sido outro, no sentido de... É porque a explosão foi enorme. Ninguém tem ideia, como que diz, não é? Mas os ABBA chegaram a vender mais discos, em termos de dinheiro, chegaram ao ponto de vender mais discos do que a Volvo carros. Isto é, a Volvo lucrava menos do que os ABBA. Portanto, tenham uma ideia da quantidade de discos que os ABBA venderam por todo o mundo. E do quão era realmente difícil, quer dizer, era muito difícil gerir toda aquela aquela afluência, aquela êxtase, não é? Sim. Há pouco tempo o Justin Bieber dizia uma coisa que é, ele cancelou todos os Green Meeting, ou como é que se chamava aquilo, que era estar com alguns fãs. Sim. É que eu dizia, os fãs sugavam-lhe a energia. A expectativa era tão alta. Bom, e na verdade isto também aconteceu um pouco com os ABBA, não é? Os ABBA tiveram essa situação, e há entrevistas sempre que eles falavam à VH1, uma vez a VH1 chamou-os. A VH1 na altura ainda não era a VH1, era a MTV. Porque a VH1 é um canal da MTV. Mas na altura não havia VH1, só havia MTV. E então eles foram entrevistados pela MTV e basicamente eles estavam cansados. Eram pessoas amáveis, mas eles estavam cansados de toda aquela situação. Estavam cansados de toda aquela. Todos os dias tinham que ser ABBA. Eles não podiam ser Anna, Bjorn, Benny e Aneta. Não. Eles tinham que ser ABBA todos os dias. Isso era para eles, era esgotante. Talvez o mesmo também acontecesse, por exemplo, com os Beatles. Também foi uma febre tremenda. Mas é que os Beatles, eles eram Beatles, não é? Mas sim, a banda acabou também por causa disso, não é? A banda acabou porque eles não tinham como não ser Beatles. Mas assim, a febre dos Beatles foi um bocadinho diferente, porque os Beatles gostavam de atuar ao vivo, porque as mulheres não faziam parte da banda, mas para todos os efeitos era... Repara, tu vês... Era diferente, porque tu vês... Me deixa explicar, os Beatles também na altura não havia a massificação que havia na altura dos ABBA, não é? Os Beatles tinham o sucesso que tinham, o êxito que tinham, mas quando os ABBA surgiram aqui na Europa foram, não sei explicar, foi uma coisa muito mais divulgada, porque estamos a falar de, já havia muitos mais meios de comunicação, estamos a falar do pop e não do rock, não é? Mas sim, a verdade é essa também, os Beatles também terá acontecido possivelmente isso, ou seja, o esgotamento, eles tinham que ser Beatles todos os dias, não é? Embora depois aí há uma diferença, porque tu vês que todos eles seguiram a carreira da música, não é? Todos eles continuaram a cantar. O George Harrison, o Paul McCartney, o John Lennon, que foi assassinado, mas o John Lennon, ou seja, todos eles continuaram a cantar. E portanto, os ABBA não. Os ABBA deixaram de cantar, eles desapareceram. Bem, a Aneta Fruitschog não. Então, seja, não é verdade. A Aneta Fruitschog foi a única que continuou a cantar. A Anne Frieda seguiu, mas muito pouco tempo, na década de, acabou em 86, 87 a carreira. O Bjorn e o Bill Benny não fizeram mais nada relacionado à música. A Aneta foi a única que seguiu até, se não estou em erro, pelo menos 2004. Mas acho que foi mais tarde até. Uhum. Pronto. Pronto. e demos todas as informações possíveis, ou melhor, todas as informações que querias dar possíveis sobre eles, certo? Sim, certo. Ok, eu também não tenho mais nada a acrescentar. Então, vamos à música e daqui a pouco vamos voltar para as despedidas do nosso programa 3 em ponto. Ok. Já voltamos então. Até já. Até já. Drink. ouvinte, estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. In his life, sometimes he wished he had a wife. He read the matrimonial advertising pages, the cries for help from different people, different ages. But they had nothing to say, at least not until the day when something special he made. This is what it said. De volta, ouvintes. Adriana, e já cá estamos para as despedidas agora, não é? Sim, eu já então já me despeço. Até para a semana, ouvintes. Até para a semana, Carlos. Espero que tenham gostado da nossa Suécia. Para a semana vamos estar noutro país, noutro ponto. E vocês já sabem, sigam-nos no nosso Facebook, no nosso site. Acho que não é preciso estar a repetir. E já agora, se vocês gostarem de ser locutores, se gostarem da música, se gostarem da rádio, por que não, escrevam-nos, que nós estamos à procura de novos locutores. Passo agora a palavra para o Carlos. Até para a semana. Vamos acabar esta edição do nosso programa com um grupo também. Aliás, vamos acabar com dois grupos suecos. Um que foi herança, ou seja, foi Portas Abertas, e que também foi um grande êxito a nível mundial, mas mais a nível europeu, da década de 90, que são os Ace of Base, com a música All That You Want. E depois vamos ficar com os 18s. A música chama-se Mamma Mia e é herança dos ABBA. Os 18s são também um grupo sueco que não teve, como é lógico, a mesma projeção, porque também não utilizaram, não foi uma banda que utilizou, que utilizasse a mesma, como é que é dizer, pronto, foi uma banda diferente, fez covers das músicas dos ABBA. Eu até acho que foram algumas delas até terão sido bem feitas, mas a maior parte eu acho que foi realmente francamente inferior à qualidade dos ABBA. Por isso, pronto, vamos ficar com estas duas bandas e voltamos a encontrar-nos na próxima semana para mais uma edição do nosso 3 em Ponto. Da minha parte também é tudo. Um forte abraço a todos. Até para a semana.